instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, e verso de número 6. Eu quero com alegria, nesta oportunidade, quando estamos aproximando o final de mais um ano de 2011, esse ano de tantas conquistas, de tantas vitórias, de tantos desafios, quero agradecer a Deus pela vida de toda a igreja amada, que ao longo desse ano orou por nós, que esteve junto conosco no dia a dia da nossa peregrinação, e o Deus dos céus abençoando o nosso sentar e o nosso levantar. Aqueles que cooperam com as suas ofertas, cooperam com os seus dízimos, aqueles que ajudam também a manter esse programa no ar, que Deus continue de forma muito especial abençoando a senhora. Eu gostaria de aproveitar esta manhã para fazer um desafio a você que está me ouvindo. Faça um propósito a partir de janeiro do ano de 2012 de você fazer uma oferta para essa programação. O ano todo nós estamos aqui trabalhando, mas saibam os senhores que precisamos das orações, é verdade, mas também da cooperação. Então mande a tua oferta de amor para nós podermos continuar ministrando a palavra de Deus do ano de 2012. Nessa rádio amiga. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu estou repetindo algumas mensagens que ao longo do ano elas foram marcantes na vida de muitas pessoas, e eu entendi e nessa semana elas poderiam fazer parte dessa programação. Quando a velhice chega, a vida pode oferecer alguns lenitivos para a última etapa da vida na Terra. Uma boa aposentadoria, carinho dos familiares, uma atividade de lazer que dê satisfação, mas nada substitui o amor. Nada substitui o respeito dos filhos, a compreensão quando os pais estão já idosos, envelhecidos. E o que diria um pai idoso a um filho ingrato? Talvez ele diria exatamente assim: meu filho, você já foi criança um dia, mas os anos se passaram e fizeram de você um adulto. Agora você me olha com certo desprezo só porque eu sou velho. Você observa as minhas mãos trêmulas e se esquece que foram as primeiras mãos a acariciar as suas, ainda inseguras na sua infância. Você reclama quando lhe peço para ler uma palavra que os meus olhos já não conseguem vislumbrar com precisão, esquecendo, meu filho, das palavras que eu repeti inúmeras vezes para que você aprendesse a falar. Tu fala da lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que as suas primeiras decisões foram balizadas pelas minhas decisões. Você diz que eu sou um velho, que estou desatualizado, mas eu confesso que pensei muito pouco em mim para fazer você um homem bom. Reclama da minha saúde debilitada, mas creia, muito trabalho foi preciso para garantir a tua saúde. Você ri quando não pronuncio corretamente uma palavra, mas lhe afirmo, filho, que esqueci de mim mesmo para que você pudesse entrar em uma universidade. diz que não possuo argumentos convincentes em nossos raros diálogos, todavia, muitas foram as vezes que defendi você nas situações difíceis que você se envolveu. Hoje você cresceu. Hoje você é um moço robusto, a juventude te empolga e você tem toda a vida pela frente. Tu esqueceu da sua infância, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus primeiros sorrisos. Mas acredite, tudo isso está bem vivo na memória deste velho cansado, em cujo peito ainda pulsa o mesmo coração amoroso que sempre teve dentro de mim. É verdade que o tempo passou, eu nem me dei conta. Só notei quando, naquele dia em que você me chamou de velho pela primeira vez. E eu então tive a atenção de me olhar e olhei-me no espelho. Lá estava um idoso de cabelos brancos, rugas profundas na face, que na imagem de ontem não existia. Por isso eu lhe digo, meu filho, o tempo é implacável. Um dia você também contemplará o espelho e perceberá que a imagem nela refletida não será mais o que hoje você tanto admira. Mas você sentirá que em seu peito o coração ainda pulsa no mesmo compasso, que o afeto que cultivou não se desvaneceu, que as emoções vividas ainda podem ser sentidas como nos velhos tempos, que as palavras amargas ainda lhe ferem com a mesma intensidade e que, apesar dos longos invernos suportados, você não ficou indiferente diante do desprezo de quem embalou nos braços na sua infância. Por isso eu lhe aconselho, meu filho, não sorri nem deboche do estado em que estou. Eu já fui o que você é e você será o que eu sou. Amado ouvinte, talvez para muitos que estão me ouvindo nessa hora, essa palavra seja como um azorrague e para outros como um lenitivo. Tornar um pai idoso feliz é uma das bênçãos que Deus oferece aos filhos. Quem age de forma contrária desagrada ao Senhor e tende a experimentar o amargo sabor do remorso quando o velho pai descer à sepultura. Aos filhos de hoje, eu deixo a advertência da Bíblia Sagrada: o insensato despreza a instrução do pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Provérbios 5 e verso 5. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor nosso Deus, final do ano está chegando. E quem sabe ainda temos um filetezinho de tempo para corrigir os erros do passado. E se alguém está vivendo, Senhor, nesse desprezo, e se hoje a mensagem tocou ao coração, que esse filho encontre o pai aonde quer que ele esteja, lhe abrace, lhe beije, lhe peça perdão e prometa-lhe que vai viver mais perto dele, honrar mais essa pessoa tão ilustre, que já não tem tanto vigor. Eu peço, Pai, que esse amor de Deus seja derramado dentro das famílias, porque eu sei que é bom e suave que os irmãos, que a família viva em união. Em nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.